Chama no PC. Só no batidão, só no batidão. Naldo Som, o DJ que sacode a galera. E senta o som, olha o pangadão. É carro de playboy, é a nova sensação. Senta o som, olha o pangadão. É carro de playboy, é a nova sensação. E senta o som, olha o pangadão. É carro de playboy, é a nova sensação. Senta o som, olha o pangadão. É carro de playboy, a nova sensação. Eu tô de rolê com a mulherada. Pegando toda, não quero saber de nada. Tô de rolê com a mulherada. Pegando toda, não quero saber de nada. É cabaré, é cabaré. O carro tá te dando uma louca de mulher. É cabaré, é cabaré. O carro tá te dando uma louca de mulher. É cabaré, é cabaré. O carro tá te dando uma louca de mulher. É cabaré, é cabaré. Chama no piseiro do Brasil aí. Só no batidão. Sinta o som, olha o pangadão. É carro de playboy, é a nova sensação. E senta o som, olha o pangadão. É carro de playboy, é a nova sensação. Naldo Som, tem que respeitar. É carro de playboy, é a nova sensação. Eu tô de rolê com uma mulherada. Pegando toda, não quero saber de nada. Tô de rolê